ficando estranho. Se liga nessa letra então. Joga fora esse veneno que tá dentro do teu peito. Muita calma nessa hora, muito respeito. É desse jeito que funciona a engrenagem. Se firmou, firmou, fofocou, pilantragem. Não vou julgar, cê já sabe qual que é. Quando a mão de Deus pesar, não para ninguém de pé. A imprudência é o erro do ser humano. Forasteiro vem ligeiro e nem sabe onde tá pisando. Vacilão, chega sem compostura. Vacilou com nós é roça, não é sempre que a gente atura. Oxidação, dentro do coração. Tem que ser do mesmo naipe pra tá na situação. Escorpião fica fora da fuselagem. Se não for braço fiel, vai padecer lá na friagem. A hiena suja tava rindo do meu mal, mas o guarda da justiça já multou os paga-pau. Se liga, bucha, porque o papo aqui é reto. Fica esperto, cê não fala o meu dialeto. Já me bateram que você tá vacilando. E o movimento inteiro sabe que tu tá rachando. Paciência, eu tenho até de sobra. Só não tenho dom, é pra lidar com cobra para a obra. Esse preto é neurótico. O som da sua boca tem um efeito narcótico. Esse sou eu, coração de concreto. O certo é o certo, não tem outro dialeto. Fique esperto, no vai e vem da melodia. Se pisou na bola, rola o rala da periferia. Até outro dia, vamos nos trombar na pista. Aqui é pé no chão, sem espaço pra autista. Não, não sou correto, mas também não sou otário. Se liga porque o preto é pra lá de solidário. Sem salário, mas também sem chibatada. Mesmo com sol e chuva, são 10 anos de estrada. Se liga, bucha, porque o papo aqui é reto. Fica esperto, cê não fala o meu dialeto. Já me bateram que você tá vacilando. E o movimento inteiro sabe que tu tá rachando. Não sirvo pra cobaia, isso é algo improvável. Se tu vem na ideia, até que eu fico maleável. Não quero carro, maleta, sapato e terno. Se o cifrão não for honesto, me contento com caneta e caderno. Fica tranquilo, não é papo de leviano. Quem conhece os da raiz sabe bem do que eu tô falando. São vários anos, tocando sem cachê. Vivendo de ideologia, atitude e proceder. Pra você ver que não é pra qualquer um. Enquanto eu comia ovo, cê tava rotando atum. Eu não tirei a onda que você tirou, nem dei os papo torto que você forçou. Enquanto cê dizia que a vida é uma uva, eu passei, acenei, cê ficou naquela curva. Se liga, bucha, porque o papo aqui é reto. Fica esperto, cê não fala o meu dialeto. Já me bateram que você tá vacilando. E o movimento inteiro sabe que tu tá rachando. Se liga, bucha, porque o papo aqui é reto. Fica esperto, cê não fala o meu dialeto. Já me bateram que você tá vacilando. E o movimento inteiro sabe que tu tá rachando.